Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou. Alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora. Mas tua presença me renova nessa hora. Chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou. Alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora. Tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Chegar está tão longe.